714, completa ele a 6-3, chamando torre 183, 195. 295, torre, boa no 714. 3600, prossiga para 2000 pés, desconsiderando a altitude de táxi. Altímetro 1015, prezado LS, reporte no localizador. 1095, desce 2000, desconsidera a restrição em TAP, reporte no localizador. 3600. Torre Salvador, boa no 714. Boa noite, 1714, continue a aproximação, aguarde pista livre. 1714. 1606, solo aos 46, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alterar a frequência Alfa, reporte antes da Juliette, 1606. Turno 714, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 5. Atualizado, pouso no fim de 1-0, vano 714, baixado, checado. Boa noite, 1074, prossiga. Informação Bravo, autorização Guarulhos, por favor. Saída prevista da Eulê da Bridge, aguarde cópia. Da Eulê da Bridge, na sua escuta, obrigado. 6, táxi via Juliette, portão 5. Juliette, portão 05, gol na 606. No 4, solo aos 49, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reparte antes da Juliette. À direita, nessa frequência via Alfa, reparte antes da Juliette, solo no 4. Vamos 074, pronto para cópia? Copia, vamos 074. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Eoleda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5523, coteja. Obrigado, Guarulhos 074, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Decola da pistão 10, com curva à direita, na saída da Eoleda Bridge, para Upper Zulu 16. Controle Salvador 120, decimal 8, e transponder 5523, voo 1074. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. 74, obrigado. localizador, 3600. 3600, completa LS X-Ray, chamando Torre 1 no 83595. 1895, obrigado. Quatro 3, desça para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000 vai reportar estabilizado, 643. Boa noite, 95899, boa noite, prossiga na chegada a mar e desça para 050. Mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette, vou no 7-4. Salvador, muito boa noite, 3600, tá? Afinal, avistando, passou a estar. 3600, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 5. Livre pouso com trem baixado e travado, 3600, tá? Zero, solo 56, livra direita, táxi nessa sequência vial, foi repartente da Juliette. Livra direita, alfa, repartente da Juliette, 3600. Sinalizador, gol 1643. No 643, completa ele SX-Ray, chama do Torre 1835. 1895. Altímetro no 015, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. Índia Alfa, reportando ponte espera, vou no 875. Vou no 714, táxi via Juliette para o portão 2, observando a aeronave da companhia, saindo no táxi. Via 00, táxi via Juliette, portão 9. Confirme 36009, via Juliette. Afirmo Juliette, portão 9. Prato. Torre Salvador, posição 6224, voltando pronto para o puxo de acionamento. 6224, aguarde, estimado de 3 minutos, temos a aeronave ingressando para o setor. Ok, aguardando ansiosamente, 6224. Salvador, o gol 1643, estabilizado em LS. Fundo 643, cheque o trem, pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 5. A chuta tá boa, tá livre, pouso na 10, o gol 643. Torre, boa noite, acerto, próximo ponto, espera da 1-0, pronto. Gente, rapaz, aeronave da companhia na final, a linha mantém no 0, o 1-8-0-5. Gente, 1-8-0-5. FB5899, prossiga para 2000 pés, após estar com a Duna. O altímetro no 015, está autorizado a Electric X-Ray, reporte para o prisão. 2000, após estar com a Duna, autorizado a LS, no 015, FB5899. 43, solo 01, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportagem da Juliette, é 43. Autorizado pushback acionamento, chama para o táxi. Autorizado push acionamento, chama para o táxi. Chanel 6224, obrigado. Boa noite, 05, a linha decola da 1-0, vento 1-4-0 graus com 7 nós. Autorizado, linha decolada 1-0, boa noite, 05. 8805, decolado ao 03, controle 120 decimal 8, bom voo. Bom, controle 208, uma boa noite, 9. Boa noite, 05, boa noite, contato Santana de Colagem, subo 370 na saída Puca. 370 na Puca, 905. boa noite, sem identificação, prossiga na chegada Mari, desça para 3 mil pés, o altímetro 905. Juliette, Gol, ano 643. Ano 643, táxi via Juliette, portão número 3. Portão 03, eu vou no 643. Corre para o táxi, puxa, 6224, 96 a bordo, 0210, de autonomia alternativa, é Salvador. 796 a bordo, altímetro no 015, táxi via pátio, reparte através do portão 612. E a parte do repórter através de meia dúzia, Ucha 6224. Através do 612, o Xané 6224. Gente, o 6224, segue via Índia Alfa, reparte pronto, ponto espera. Índia Alfa, canta ponto, ponto espera, Xané 6224. Estabilizou o TLS 5899. 95899, completa TLS 63, chamando Torre 1 no 83995. 95, obrigado, boa semana. Boa noite, 5899, reporte interno. Será? chama externa, pistão travado, 58 graus. Livre pouso 910, vento no 30 graus com 79, altímetro no 0 no 5. Autorizado pouso no 0 no 5, ajuste 50 graus. Chama o centro Recife, no 2545, alterno 2685. Seguimos, centro Recife, no 2545, secundário 2800, Mapuá 95. Bom dia, noite, atenção. Boa. C5344, prossiga para 2000 pés, está autorizado ILSX-Ray, reporte localização. Ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, 11-4. C5899, solo Zuno Uno, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartiente da Juliette. Direita Alfa, essa Juliette, 59. C324, linha decola da 10, vento 140 graus com 5 nós. Além decola 10, chanela 224. Juliette 5899, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 50 nós. Autorizado, chama para o táxi no 074. Autorizado, camarada, 74. Chanel 6224, decolado Zuno 3, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa noite, senhor. Salvador, Salvador, boa noite, Chané 6224, saiu da perfil da saída Puca. O Chané 6224, contato radar de colagem, suba 190 na saída Puca. 190, saída Puca. Salvador, boa noite, 3891, boa, prossiga na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro no 095. 4 mil, comendo 15, na chegada 3891, para sair da base. Controle, Salvador, bom dia, voo no 8196, informação prazo, passa 180 para 195. Repito, 344, estabilizado. Trip 5344, completa ele essa aqui, chamando torre 18 decimal 95. 18 decimal 95, trip 5344, boa noite. Boa. Gol no 896, boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Boa noite, Mari, 050, boa noite, Mari. Cheque o trem, livre pouso na 10, vento 130 graus com meia dúzia de nós. Altímetro no 0 no 5. Ciente, 3, 5, 3, 4, 4.